Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, conhecido como Chorume e hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E do meu lado direito eu tenho ela, a malabarista de facas do Café com Porrada, dona da maior rola do podcast, Ingrid Oliveira. Aê, chupa crau! E à minha frente tem ela, a flor de candura mais doce do Nordeste, dona da voz mais maravilhosa da internet, Rafaela Storm. Quanta emoção, eu tô no chorume, gente. Chupa. E ao meu lado esquerdo temos ela, dona da maior cintaralha da podosfera, dona e proprietária do portal Cultura Nerd Geek, ela é mesma, Tainy. Ai, sou eu mesmo, sou dona dessa porra toda. Ok, pessoal, vocês talvez estejam achando a voz do Douglas meio anasalada hoje, mas não. Olá, amigos, eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao Chorume? E? Alguma coisa errada. Esse é o Chorume Rosa, especial pro Outubro Rosa, e as meninas tomaram conta dessa porra porque a gente não precisa daquele bando de mendigo filha da puta, não é mesmo? É verdade. Primeiramente, vamos começar sobre... De onde a gente veio, Ingrid? De onde tu vem? O que tu se alimenta? Eu venho do Café com Porrada e do Papo Delas. E isso vai dar processo. Beijo, orelha, e do que beijo, beijo, cafeína. E do que o Café com Porrada e o Papo Delas falam? Ah, o Café com Porrada, ele não fala de café nunca, mas de vez em quando ele fala de porrada e fala de... muita coisa com organização nenhuma. Já o Papo Delas, a gente é especialista em pegar alguma coisa muito legal e estragar tudo com o nosso pessimismo, com o nosso pessimismo delicado. E o Papo Delas está hospedado onde? No plataformageek.com.br, pode procurar lá. E o Café com Porrada tá no soundcloud.com.br/café com porrada. É, não tem site, né? Poxa. Prevejo a orelha chorando em posição fetal. Foda-se, meu irmão, ninguém se importa. Rafa, de que podcast tu vem, meu amor? Eu venho do podcast EitaCast, podcast onde a gente fala sobre variedades com muito sotaque. Ah, que bonitinha, gente. Ah, tudo que ela fala ficou... É isso. Agora todo mundo senta e espera. Thay, de que podcast tu participa? Ai, meu Deus. Eu vou falar de um só, tá bom? Porque eu já vim aqui no Chorume, então eu já falei dos outros. Então eu vou falar só do Formatinha. lindo, cheiroso do meu coração, que o Fermata é um podcast de música, que fala sobre música de um jeito não técnico, de um jeito simplesmente para quem gosta de ouvir música. E se você quiser ouvir esse podcast, pode procurar Fermata no seu agregador de podcast, ou então entrar em culturanerdgeek.com.br/podcasts/Fermata. E ninguém me perguntou, mas eu venho lá do Nath Papo e do Tambacast, tudo no portal do Tambacast, www.tambacast.com.br. Por algum motivo a URL não funciona sem o www, porque a gente é dos anos 90, eu acho. Ué. Lá no Tambacast, a gente põe um toque amazônico barra gaúcho, pela minha parte, em todas as coisas da vida. A gente fala muito muita bosta, tem pinto, cu e gol. E lá no Nath Papo, a gente entrevista as melhores celebridades da internet, as celebridades mais relevantes, e pergunta as coisas que você querem saber, né? Quantos capacetes o Pergs usa, se é um na cabeça e um na rola. Vocês podem ter várias informações aí, coisas jamais perguntadas, a história da vez que o Wesley beijou o travesti na festa do peão. Então tem várias histórias, essas encontram lá no Nath Papo. Muito bom. Eu só quero colocar um adendo, que você entrevista as pessoas relevantes da internet e o Anderson Negão. Por favor, coloque essa observação. Não, mas é que, assim, ó, ele é tão irrelevante que eu nem lembrei que eu tinha entrevistado o Anderson Negão lá no Lodinco episódio 4, onde até agora ele tá enchendo a porra do meu saco, porque ele quer convencer as pessoas de que ele canta bem. Ai, que vergonheira. Anderson, meu caro, você jogou fora, cara. Só te digo isso. Pessoal, a gente reuniu aqui esse time de peso no Chorume Rosa pra lembrar vocês o quanto é importante aí prevenir o câncer de mama, o quanto isso é uma parada séria, embora o Chorume seja esta merda aqui que vocês ouvem. Me desculpa, eu não sei que razões você está fazendo isso, mas pare de se destruir, cara. Pare agora, pare esse episódio agora. Pare de se destruir. Mas é importante sempre prevenir. Vamos falar sério sobre esse papo. Câncer de mama mata muitas mulheres todos os anos e tudo que basta é uma apertadinha na teta. Então a gente veio aqui pra apertar a tua teta. É pra isso que eu vim. Quem não gosta de uma apertadinha na teta? Alguém se opõe? Amamos, amamos. Não, nada melhor. Então, só pra lembrar a galera do Espírito Santo, que no dia 21 de outubro, os dois filha da puta lá do Wesley e do Douglas Ganso estarão presentes no primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. E quem quiser encontrar os ouvintes do Espírito Santo e também os participantes aí do Chorume vão poder colar lá e todo mundo se encontrar, e todo mundo se amar, e vai ser uma putaria foda. O evento vai acontecer no Parque Botânica da Vale, no Espírito Santo, em Vitória. A entrada é gratuita, mas tem que fazer a inscrição, e o link vai estar aí no post, e enquanto o site do Chorume estiver no ar. Enquanto a Receita Federal não descobrir aquele esquema lá da esmola, né? Ah, é. Que eles estão usando aí pra fazer um esquema de prostituição de travestis, que a gente sabe. É, a gente sabe. Mas se vocês forem encontrar com Wesley, lembrem de esconder bem a carteira e esconder bem que vocês namoram, né? A aliança é um negócio que você não pode mostrar pra ele. Eu já ia avisar, né, que a talaricagem é uma coisa inata daquele ser humano. Então, por favor, cuidado com seus cônjuges, parceiros, parceiras, estimá-los de estimação, que o Wesley vai com tudo. E caso você tenha alguma lata vazia que você quer usar depois, não deixa perto dele também. Fazendo disclaimer aqui, eu quero avisar que o Anderson não vai, porque ele vai estar substituindo em outro lugar, e o Gabriel tá à procura da bola esquerda dele. Não esqueçam de também de doar na esmolinha do Chorume aí pro pessoal sair com umas travestis e chupar uns sorvetes, porque é só isso que dinheiro do padrinho importa, não é mesmo? Exato. Eles estão mudando o mundo fazendo isso. A gente sabe. A gente sabe que eles estão tornando o mundo um lugar melhor, eles estão fazendo. Todos para a leitura de comentários, e-mails especiais aí do Chorumilhão, do Chorumão. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Mr. Sandman, bring me a dream. Comentário do episódio 105, o melhor filme pornô do universo. O César Teruia disse o seguinte: o que mais me incomoda nos pornôs são as pirocas peladas. Todos sabemos que a maioria tem um gorrinho de proteção, que ao ser esticado vira um cachecol lindo e apertado. Porra, os caras só contratam judeus. Se Deus pôs a capinha de proteção, não se deve tirar. Eu nunca vi uma tartaruga sem casco. Um Kinder Ovo já com brinquedo à mostra. Obrigada a todos e de nada. Excelente. Muito bom. Bem colocado, bem colocado. Alguém tem uma preferência aí por pirocas com ou sem prepúcio, posso saber? Acho que o sabor... Não, deixa pra lá. Desde que seja bem limpa, não é? Que lave direitinho. É, não. Pode estar com um brinquedinho escondido, a amostra, tá tudo bem. É, não dá nada. Não é bem isso que vai fazer a diferença. É que tem muito cara que tira pra parecer maior, né? Só aí fica parecendo 0.3 milímetros maior aí pra galera. 0.3 milímetros de puro prazer. Ah, é. Fez toda a diferença. Boa. Não, agora o cara tem 3.3 milímetros. É. O que vocês estão falando? Agora vai. O cara faz o... faz, né, corta lá o prepúcio, aí chega pra mulher e faz: a moça, você tá notando alguma coisa diferente? Fazendo pirocóptero, tá ligado? Pra ver se a mulher nota. E ela, não sei, parece alguma coisa tá menor, não é? Tá... mas tá faltando que alguma coisa. Ficou mais fino, eu acho. Eu já te disse, eu vim pra tu parar de ficar batendo punheta que uma hora vai gastar. Ah, vamos pro comentário do episódio 106, Reforma Escolar. O Olavo Montenegro, o Rolavo Roche do Tambacast, que eu tenho o desprazer de trabalhar, diz o seguinte: realmente, a história da arte do pagode seria uma matéria importantíssima na grade curricular das escolas brasileiras. Se o Anderson tivesse estudado essa matéria, ele não iria fazer a pachorra de dizer que a Sandra de Sá é pagode dos anos 80, demonstrando assim que nunca estudou a história da arte do pagode. Pois é, eu queria saber se o Anderson estudou alguma coisa na vida. Eu acho que tá exigindo muito do Anderson, Negão. Eu também acho, gente. Tá esperando demais. Olha, qualquer coisa que ele faça, ele está tentando se destacar. A gente tem que entender. Ele tá fazendo melhor. Não, né? Ele faltou essa aula, ele tava substituindo pra alguém naquele dia, né, gente? O cara quer pagar de pagodeiro, vai lá no meu podcast dizer que a música tá desincronizada, mas que sem vergonha, que cara de pau. Não sabe nada sobre pagode. Mequetrefe, demente! Demente! Alguém me contou que ele gravou uns áudios lá no grupo do Chorume no Telegram, sabe? Ele prova que ele sabe cantar perfeitamente um pagode. Uhum. Alguém me contou. Falou nas bocas pequenas. Então colhem lá no grupo de Chorume no Telegram e digitem /pagodinho e eu sinto muito por vocês. Tem Chorumer cantando pagodinho, tem a gente cantando pagodinho, tem muitos pagodinhos. Tem, pega um deles e coloca como despertador. Você vai acordar bem rapidão, vai querer desligar o despertador, vai ser bem o Anderson cantando na sua cabeça às 7 horas da manhã. Olha que maravilha. Com certeza você não vai querer colocar pra tocar 5 minutinhos depois, não, de novo. Nunca mais. Nunca mais. Tu nunca mais vai dormir pra não ter perigo de tocar de novo, sabe? Nunca mais eu vou dormir. Não. Agora vamos pra ela, que é sucinta, que é rápida. O que é mais rápida que a gozada do seu parceiro? Ah, querida leitura de e-mails. Vamos lá, o primeiro e-mail é do Eric Gustavo e o título diz: Hello. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Medeiros e moro no interior do Rio Grande do Norte. Mais precisamente, um município perto do vilarejo Alto de Pau Grande. Ô, louco. Escreva esse e-mail com a intenção de sanar uma dúvida que atualmente está a diluir a minha pobre alma. Há mais ou menos uma semana, eu terminei com a minha digníssima namorada, Bruna. Entre parênteses, nome fictício. Excelente nome fictício. Claro. Bruna e eu namoramos 6 meses, dos quais um passamos separados. Ué. Um dia antes de tal fatídico acontecimento... Pode, mas só uma vez, de alguma forma, eu, pobre vigário, ter cedido aos encantos de outra menina. Hipoteticamente, passei 2 semanas conversando com a menina que chamaremos de Elizabeth. ele tá ótimo. Elizabeth é, de fato, uma belíssima dama. Porém, namora com um amigo meu de classe, provavelmente chamado Roberto. A dúvida que me aperta o coração é o fato de eu ter beijado e praticado a arte da currada com Elizabeth um dia antes do término do meu namoro. O namoro não acabou por conta da traição, ele botou entre aspas. Entre parênteses, desculpa. Mas não pensem que me sinto culpado por ter injetado pequenos esmegmas vivos chamados de espermatozoides dentro de uma camisinha usada com a bela moça. A dúvida é, talaricagem ou não? Sabendo do fato que Roberto já teria dado em cima da Bruna enquanto estávamos namorando. Isso é tudo, pessoal. Se ficar um pouco sem sentido, me desculpem. Eu não sei como explicar isso. Fora isso tudo, o podcast de vocês é uma bosta. Não deveria ter gastado meus neurônios com isso. Até mais. Enviado do computador da sala de informática. Temos um filhote de Wesley. Não, ele não é um filhote. Ele fez todo o curso. Nossa. Ele já está preparado. Não, vocês não estão enxergando. Vocês não estão enxergando. Ele é o Anderson que terminou o serviço. Ele é o talarico do talarico. Se o cara talaricou primeiro, o Roberto é o Wesley. E o Eric é o Anderson. Eu só quero dizer que talaricagem não tem precedentes. Não é porque o outro fez que vai aliviar o caso dele, tá? Talaricou também. Na verdade, ele não só talaricou, né? Porque talaricar é só você ter um interesse. Na verdade, ele concluiu o ato. Ele depositou esmegmas na moça. Não, peraí. A gente pode ver que a Rafaela tem conhecimento técnico sobre talaricagem. Qual é o conceito de talaricar, Rafa? Explica pra nós aqui. Partimos do princípio que talaricar é apenas desejar, apenas cortejar, apenas, né, cercar a digníssima ou digníssimo de outra pessoa. No caso desse rapaz, ele concluiu o fato. Isso não é mais talaricagem, meu bem. Isso é uma conclusão, né, da traição. Isso já é uma filha da putagem, no Eu caso. Eu digo, né, que o Wesley está... Nesse momento, o Wesley está orgulhoso. Ele criou um filhote de talarico, né? E depois ele cresceu. É o filho que ele tanto quis colocar no mundo. Gente, que coisa absurda. Nossa, eu tô chocada como pode tamanho filha da puta. Eu tô impressionada. Eu acho que ele foi talarico umas 3 vezes, assim, talvez, se a gente for analisar. É muito esquisito. Eu não me assustaria se ele tivesse dado em cima do namorado da Elizabeth. E se isso, na verdade, for uma fanfic, na verdade, ele ficou com o Roberto? Eu acho que sim. Tem certeza? Vamos dar um nome pra esse movimento. Vamos chamar de triplo Wesley Carpado. Genial. Ah, ótimo. Genial, cara. Parabéns. Perfeito. Foi assim. O cara deu em cima da mina dele. Ele começou a dar em cima da mina do cara pro cara vir reclamar e eles se pegarem. Certeza que foi isso. Brilhante. Genial. Gênio. Eu acho que eu vou pedir pro Wesley aí mandar um salve pra esse cara, porque esse cara é o rei da talaricagem. Não é possível. Cara, olha, superou. Quando o aluno supera o mestre. Eric e Gustavo, tu é um talarico filha da puta. Desculpa te informar, mas tu é. Próximo e-mail de Juliana Filippo. Título: Cidadão do Bem e Lei do Retorno. Olá, meninos! Hã? Oi. Olá, meninas. Oi, adorei o episódio Manual do Cidadão de Bem. Mas tem também uma coisa que cabe às mulheres que vocês não falaram. Talvez porque vocês não são mulheres. Risos. Que é sempre ir ao banheiro quando a amiga chama, pois queremos fofocar ou queremos ajuda pra ir na privada. Não porque somos incapazes, mas é porque é foda ir na privada tendo que segurar o vestido pra cima junto com a bolsa sem encostar a bunda na privada. Então a amiga ajuda a segurar as coisas. Realmente, é difícil. Mas assim, essa, toda essa gambiarra assim, eu nunca fiz, mas eu, sei lá, eu posso entender o motivo, mas... Se eu tô com uma roupa muito complexa e não quero que ela toque na privada, eu prefiro fazer xixi pelada. É, tipo isso. Aí depois eu me visto de novo. Não tem nada ali que as pessoas já não tenham visto. Dá até mais uma emoção, né? Fazer xixi pelada, dá uma coisa... Uou! Claro. E aí tu volta com o farolzinho aceso pra perto do boy, é muito mais sexy. É, eu acho que tá balando, mas... Continuando e meio. O episódio da Lei do Retorno aconteceu comigo quando eu fui ficar com o ex da minha amiga. Lembrando que eu pedi permissão a ela. Ah, tá. E ela me aconselhou a não sair com ele, porque ele era a maior galinha. Mas eu falei que se não tivesse problema, eu ia sair com ele mesmo assim. Então, ela disse que era problema meu. Acontece que ele me chifrou umas 5 vezes, até eu descobrir que uma delas era essa mesma minha amiga. E ela justificou dizendo que era pra realmente provar que ele não prestava. Mas acho que eu também demorei pra perceber que ela não prestava. Ah, coitada. É uma talarica didática, né? Ela quer te ensinar algo. Olha, eu vou te provar que esse cara não presta. Pra isso, eu vou trancar ele no meu quarto, vou algemar ele na minha cama, vou dar o pó da bruxa pra ele, vou sentar acidentalmente na piroca dele. Vocês verem que ele não vale nada. Vou fazer todo esse esforço só pra você entender que ele não vale que nada. Que sacrifício. Porque eu sou tua amiga, é um sacrifício. E ainda diz assim, eu te avisei que ele não prestava. Ah. Se você quis, né, testa, eu quis te abrir os olhos. Que amiga legal. E que fique claro que você me deve uma. Exato. Eu achei injustiça ela ter falado que essa amiga não presta. Olha aí, cara. Uma amiga dessa. Achei um absurdo. É, uma amiga dessa, cara. Todo mundo merece uma amiga dessas. Vou pedir pras minhas amigas darem em cima do meu boy pra ver se ele presta ou não. Agora eu vou fazer umas perguntas mais cabulosas, porque eu não resisto e fico perguntando pra todo mundo umas perguntas cabulosas pra mandar pra vocês. Perguntas polêmicas, todas até morrer. Primeira pergunta. Só pode cumprimentar os homens pegando no pau, ou toda vez que forem transar, entra no quarto o Raça Negra fazendo um fundo musical? Ah, com Café com Porrada eu aprendi a gostar do Raça Negra, então eu acho que tá de boa. Então, a próxima pergunta vai... A Thay vai responder. Sem celular ou sem punheta pro resto da vida, Thay? Peraí, a gente vai transformar... É, sem siririqueta pro resto da vida. Ah, sem celular, né? Não preciso tanto de celular, eu vamos acho. Vamos ser realistas. Vamos ser, né? Sem frescura. Sem frescura. Tô aqui no Chorume, não tô nem aí mais. Eu não tenho mais honra, não tenho mais escrúpulos. Vamos aí. Nem dignidade, não tem mais nada a perder. Nesse ponto que a gente chegou aqui, não tem mais nada a perder. É. Só preciso de um papelão pra dormir e o resto é história. É, eu tô no Chorume pela segunda vez. Eu acho que, assim, eu tô no auge do fracasso, então acho que eu não chego... Daqui eu não passo. Então tá tudo bem. Rafa, tu prefere ter bafo e chorar porra ou fazer uma cirurgia de troca de sexo e depois de 6 meses descobrir que não era isso que tu queria? Putz. Que pergunta cruel. Nossa. Gente, que... calma, gente. Eu prefiro fazer a cirurgia de troca de sexo, sabe por quê? Porque no final das contas, você acaba se adaptando. Tudo na vida é adaptação, sabe? E aí a gente vai acabar encontrando... Mas tu ia se adaptar ao vagênis? Tu ia ficar com vagênis, porque não fica um pênis perfeito, fica um vagênis. Ah, mas dá pra fazer pirocóptero pela primeira vez na vida. É. A gente acaba... Não, sei. Toda menina quis fazer isso um dia. Gente, vai que vem uma prótese daquela bonita, pelo menos pra tirar umas fotos, assim, olha. Tudo na vida se dá um jeito. Tudo na vida é adaptação. Então, eu ia arrumar um significado para esse pau, essa prótese. Eu acho que eu faria a troca de sexo, assim, e ia lidar com essa situação mais pra frente. Ué, mas eu não entendi se tudo na vida é adaptação, tu não ia se adaptar a chorar agora. Eu vou poder ficar lambendo depois? Se eu puder ficar lambendo, é outro. Olha, é você que tá chorando, faça o que quiser. Acho válido. Agora é pra Ingrid. O ET quer destruir o mundo. E ele só não vai destruir você se você virar a putinha dele. Tu aceita ou não? Ah, tá de boa. Vamos salvar o mundo. Ou me salvar. A gente ainda nem sabe como são, né, os amiguinhos ETs. Vai que eles são interessantes. É, vai que ele tem um dedo de 7 centímetros de espessura. Vai que tem 2. Se durar mais do que 4 segundos, olha só. 7 centímetros de espessura e 4 segundos, olha só. Magia. Eu apostaria no ET. É, com certeza, o paraíso. Aí só pode ser de outro planeta mesmo. Pois é, essa potência, meu bem, tá difícil encontrar aqui na Terra. ET, esperamos você aqui. Ah, esperamos. Minha última pergunta vai pra Thay. Nunca mais tomar banho, toda vez que você for tomar banho, o Sérgio Malandro é que vai te lavar. Ah, meu Deus. Mas ele só vai me lavar, né? Tudo bem. Ele vai te lavar. Tá, toda vez que eu tomar banho, ele me lava, não dá nada. Se ele for só me lavar, não tem problema. problema. Será que ele vai fazer o glu-glu-ê? É isso que eu ia dizer. Se esse no meio, ele mandar um pegadinha do malandro e quiser outras coisas. Ai, espero que não, porque ficar sem banho é complicado. Vocês não estão enxergando pela perspectiva certa. E se ele vier no cavalo branco, igual a Xuxa? Ai, igual claro. A Lua de Cristal, olha só. Que galã. Cego no melhor príncipe. Com o peito reluzindo. Né? O melhor príncipe, gente. Ah, desse jeito, com certeza. Ui. Beijo no coração do convidado e um chute na canela de vocês, mas com carinho. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês que o último e-mail é meio estranho. Lá vem. Pera, deixa eu rir. O último e-mail é do André Soldegrão. Ah, filho da mãe. Ah, não. Ah, pera, corta isso, Arnaldo. O último e-mail é do André Sol Negrão. Uh-huh. O título é Ajuda. Ah. Meu Deus, que filho da puta. Lá vem. Olá, meninas que estão gravando o Chorume, tudo bem? Ué. Eu soube por fontes fidedignas e de confiança que o episódio de hoje seria um especial e gravado pelas verdadeiras rainhas da podosfera. Oh, que bonitinho. Oh. Ele vai pedir alguma coisa, eu conheço esse filho da puta. E por causa disso, eu penso que vocês seriam perfeitas pra me ajudar no meu problema. Eu sou substituta em um podcast que se diz de humor, e os meus amigos da bancada vivem me zoando, dizendo que eu estou chavecando uma podcast do Rio Grande do Sul, que tem namorado. Eu fico muito bravo com isso, afinal, não é só porque eu penso nela 24 horas por dia e gostaria que nossos corpos nus e suados se encontrassem num pasto iluminado pela luz da lua, que isso significa estar in love. Resumindo... Como eu faço pra eles pararem de me zoar? Gente, me ajuda. Eu acho... É, André Sou Negrão, André, né? André Sou Negrão. André. Querido André, eu acho que tudo na vida é assumir. Não é, assume que dói menos. Não é, assim, aceite. Simplesmente tu tá aceite. Falando pro André Sou Negrão pra praticar o aceite? Sim. Exato. Porque eu acho... Quando os amigos dele, né, compreenderem que ele já assumiu isso pra vida, pra todo mundo, as brincadeiras não vão ter mais graça. E assim, ele vai... Ah, se bem que o André Sou Negrão tá parecendo muito com um certo rapaz. Eu não conheço ninguém com esse nome. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu também não conheço nenhuma gaúcha... maravilhosa. Podcaster? Podcaster, pois é, né? Tá, e tu tem algum conselho pra dar pro nosso querido André? Tenho. Vamos falar com o André, esse cara que a gente não conhece e não sabe quem é, sabe? André, então vamos lá. Essa menina tem namorado, mas você, pelo que eu sei, é defensor da arte do virgianismo, então acho que você não vai fazer mal nenhum a ela. Então só assume, fala pra ela o que você sente, porque você sente, ficar pensando nela, ficar, sabe, se enfiando nas gravações dela, falando do podcast dela por aí, ficar, sabe, fingindo que canta só pra, né? Aceita, pelo menos conta pra ela, seja honesto, seja direto, seja verdadeiro, uma coisa que você nunca é, assim, na vida. Então pronto. Que peso. Ingrid, o que tu tem pra dizer pro nosso querido André? Acho que o melhor que o André pode fazer é pôr em prática o conselho da Storm e aceitar a condição de talarico. E quando ele aceitar, eles vão parar de zoar ele por causa disso e talvez vão parar de zoar ele de vez, a não ser que ele seja um mentiroso e aí talvez zoem ele por causa disso. Mas eu tô só supondo. Eu só acho que esse André, ele já tá sendo culpado por falsidade ideológica. Só acho. Porém, olha, né? Não cuidado. Podemos afirmar nada. Não podemos afirmar nada. Alô, polícia da internet, a gente não sabe de nada. Tá. No final dessa leitura, a gente tem que colocar uma nota dizendo que qualquer semelhança com personagens reais não é apenas uma coincidência. Apenas. Eu quero dar o meu conselho aqui pro André. Se tu gosta de alguma menina e tu não pode alcançá-la, vai na sephora.com.br, coloca em todos os produtos, classifica do mais caro pro mais barato, compra os 10 primeiros e manda pra ela, que ela vai começar a te amar. Tu provavelmente já tem o endereço dela a essa altura do campeonato, então manda pra ela, manda uma cartinha, eu tenho certeza que ela vai começar a te amar. Meninas do Rio Grande do Sul tendem a gostar de cores quentes, então vai lá, procura uma paleta de maquiagem de cor quente, sei lá. Vai que ela começa a te amar, né, cara? É só a minha dica. E por favor, quando mandar a cartinha pra ela, não fale sobre o sonho com os corpos nus, reluzindo ao luar. Pula essa parte. Não é. Que nojo. E siga em frente, André Sou Negrão. Tá, paz. Faz assim, manda só os presentes, nem manda cartinha nenhuma, não. Só compra e manda entregar. Nem diz que é você. Deixa ela acreditar, né, nesse cavalheiro, nesse misterioso. Amor, sei lá, misterioso. Olha, o mistério é tão bom. Acertou, miserável. Enche ela de presente, não fala nada, não manda cartinha, nunca apareça. Ela vai te amar pra sempre, cara, tenho certeza. E quanto aos amigos dele zoarem ele, se fode aí. Só lamento. Então essa foi a nossa sucinta e extremamente aconselhadora leitura de e-mails. Agora nós vamos pro tema. E quem vai trazer o tema é ela, a viciada em macho do Café com Porrada, a única capaz de bater em um velho e sair livre com isso. Ingrid de Oliveira, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Que Brincadeira de Médico. Ei, vamos falar sobre médicos filhas da puta, sobre médicos que fizeram partos bêbados, sobre médicos que zoaram a tua vida, traumatizaram a tua existência. Provavelmente aqui vocês vão sair daqui depois querendo com certeza cursar medicina aí, né? Com certeza vocês vão querer seguir essa carreira, porque por que não, né? Porque fuder pessoas e ainda ser pago pra isso é o sonho de todo mundo. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost eyes trying to light up the Mas esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. I feel no pain. Então a primeira história vai ser dela, a flor dos pampas nordestinos, Rafaela Storm. Qual é a primeira história? Vamos começar com a tenridade. Primeiro que eu não gosto de médico, já avisando no começo que eu não gosto de médico. Mas toda mulher passa por um momento que se chama puberdade. Que é uma desgraça. E aí quem não tem história de ginecologia? E aí, o que que a mamãe faz? A mamãe diz, meu bem, quando você tiver virar uma mocinha, você vai conhecer um médico muito legal, né? Que se chama ginecologista. Porém, porque nada na vida é o suficiente, porque a situação do ginecologista já é desconfortável, né, gente? Vamos combinar que não é uma situação legal, é chato, mas a gente tem que fazer, é uma coisa necessária. Então vamos lá, a Rafaela virou mocinha e mamãe resolve arrumar um ginecologista, não é, pra Rafaela. Que bela surpresa quando eu chego no consultório e é a mãe do meu crush do colégio. Ai, não! Sim, sim, sim, sim, sim, é assim. entro, e aí na hora que eu entro no consultório, eu já achei o nome um pouco peculiar. Não é? Conhecia aquele sobrenome de algum lugar, porém, quando eu entro, aí vem a doutora: Rafaela, quanto tempo! Aí eu fiz: olá, tudo bem? Tudo bem. O Leozinho disse que estavam tão boas aulas com vocês. Disse, a aula tá maravilhosa. E aí, como é que você olha para a cara do crush no outro dia, depois de que a mãe dele ficou lá fiscalizando sua pepeca de todos os ângulos? E, gente, que coisa triste. Pois é, eu ainda consegui fugir, mas eu passei mais ou menos uns 2 anos me consultando. E todas as vezes que eu entrava lá, era uma vez mais cabulosa do que a outra. Porque a mulher tava naquele papo de cuidar de mim, mas ao mesmo tempo tava falando do filho dela, sabe? E eu ficava imaginando só no momento dela chegar na frente dele e dizer: nem imagina quem tá no consultório comigo, a tua coleguinha da escola. Aí, filho, você não sabe quem tá aqui de perna aberta? É, tô vendo aqui tudo, viu? É, tá bem bonitinho. Vocês não sabem aqui, que quem tem o lábio vaginal maior que o outro. Olha, vou te dizer que ela já tem peitinho, hein? Olha só, moleque. Gente, que coisa triste. Não queira, tá? Depois disso eu mudei para um médico, um rapaz. Eu entrei na linha de ficar com médicos ginecologistas homens pra não passar por isso novamente, porque eu tava com trauma, gente. Foi traumatizante. Tadinha. Eu acho que eu nunca senti tanta vergonha. Gente, foi muito vergonhoso. Hoje, quando eu olho pra trás... E hoje eu encontro com os dois, não é? Agradeço muito por ela não ter sido a minha obstetra também, né? Porque... ninguém merece. Ninguém merece. Mas foi, gente. É a minha primeira ginecologista foi a mãe do meu crush. Então, há uns 3 anos atrás, eu precisei fazer uma série de exames oftalmológicos. E aí, um desses dias que eu tinha que fazer o exame, eu tinha que passar o dia inteiro na clínica, porque os exames iam sendo repetidos durante o dia. E aí, na época, me falaram que era pra ir com alguém, e eu fui com um amigo meu. E aí, sabe aquele... Normalmente esse todo amigo mundo era, usa aquele... Ele era roludo? Ele era pirocudo? Na verdade, era. aqueles colírios que dilatam a pupila, sabe? Que todo mundo usa de vez em quando. E eu ia usar ele várias vezes durante o dia. Então, como eu ia usar muito, ia chegar um momento que eu não ia estar enxergando muito bem. E aí, acabou que depois da segunda vez que eu fui, mais ou menos, eu ainda tava, sabe, bem de boa. E esse amigo meu, toda vez que eu ia pra fazer o exame, que ele chamava, ele ficava em pé na porta, esperando. Aí o médico veio chamar de novo e falou com ele assim: não, pode ficar aí. Se ela ficar não conseguindo chegar, eu trago ela até aqui na recepção. Não tem problema. Aí eu entrei, ele pingou de novo o colírio e fez o exame. Só que ele não foi comigo e eu tava realmente não enxergando muito bem. E assim, ele me deu a mão e eu saí do consultório, assim, e achei que ele tava comigo, de repente eu vi a porta fechar. E aí tinha um corredor, e aí eu fui meio que segurando no corredor e andando, até que quando eu cheguei na recepção eu vi esse meu amigo sentado lá. E aí eu sentei do lado dele e falei: ah, médico filho da puta, nem me trouxe. E ele tava com uma latinha de refrigerante na mão. Eu peguei a latinha de refrigerante da mão dele, tomei, e eu já tava meio puta. Eu falei, tipo, você comprou uma merda de refrigerante quente. Nessa hora eu escutei o meu amigo rir. Só que ele tava rindo longe pra caralho. Eu não sei a cara, com que cara o sujeito tava me olhando, mas ele falou que o cara que tava sentado do meu lado tava me olhando muito e tipo, o que essa desgraçada tá fazendo? Tadinha. Isso não pode ser real. Pelo menos, é aquilo, como eu não tava vendo a cara dele, eu não tinha de quem ficar com vergonha depois. Não, Ingrid, eu quero saber aqui o que todo mundo quer saber. Tu fez ou tu não fez o Lyoto Machida? Fazer o Lyoto Machida? Explica. O que seria isso? O Lyoto Machida toma xixi? Não. Toda manhã. Eu quero saber se foi isso. Que tu tomou. Nossa. Era realmente refrigerante. Ah, certeza. Ainda bem que não era nenhuma clínica médica onde se pede esse tipo de exame. Não, porque a minha única conclusão possível era essa. Coitada da Ingrid. Ela louca pra chegar lá na recepção, pra cair nos braços do amigo, tipo, ai, nossa, não tô enxergando, me segura. Ai, me segura que eu tô fraca. Deixa eu segurar aqui. Ai, é uma bengala? Não. Imagina a cara do rapaz que perdeu o refrigerante e ainda nem ganhou uma segurada na bengala, né? Ai, que triste. Pois é, que diação. Que vacilo, deu prejuízo pro cara aí. E o pior foi isso. Sabe quando você fica muito sem graça? Eu levantei com o refrigerante. Tipo, porque o meu amigo veio e eu levantei sem ter. Aí depois ele falou, mas você não vai devolver o refrigerante? Não, aí eu falei, é devolve meu. Você. Aí ele, não, devolve você. Aí a gente não devolveu. E eu fiquei. Refrigerante. Ai, cara, só pode estar roubou me roubou o refrigerante. Eu acho que talvez por isso que eu não tome refrigerante mais. Tá, agora a pergunta que não quer calar. Pegou ou não pegou? O refrigerante, o amigo ou o cara? O amigo, né? O amigo piracudo. Não, pior que não. Ah, droga. Ai, Ingrid, um amigo que leva você para um exame desse merecia uma pegada, não é? Ah, é verdade. Merecíssimo. Era aqueles amigos que pegam outros amigos. Ah, por isso que ele era piracudo. Entendi. Deus sempre dá asa cobra. O mundo não é justo. Então tá, e conta pra gente, quando foi a última vez que o médico foi filha da puta contigo? Eu não tenho muita história de médico, mas a última, uma história bem rápida, assim, eu tô aqui mais pra ouvir as histórias de vocês. Mas sobre médico filho da puta, teve a última vez que eu fui na ginecologista. E eu tava tentando achar uma aqui em Curitiba pra poder... Não é que a gente tem que ter uma de confiança pra sempre e tal... As meninas sabem como que é, principalmente para acompanhar, e também isso é importante dizer que é massa a gente ter alguém para acompanhar, principalmente para ver se tá tudo certo, para fazer lá o exame, né? Já que esse é o assunto, é bom a gente alertar isso também. Aí eu tinha várias coisas assim para confirmar, eu queria trocar de remédio, queria fazer um monte de coisa, fazer o exame e tal... E aí, ela tava fazendo umas perguntas, parecia pesquisa de supermercado, sabe? Ela falou, ah, tá, quanto tempo você tá tomando? Ah, tá, ah, certo. Ah, agora deita ali na maca. E tipo, a consulta inteira ela fez em 15 minutos. Isso foi terrível, não sei se vocês já passaram por isso, assim, de cagarem, assim, pra consulta. Aquela consulta que o médico nem te olha, ele já... Te libera, praticamente. Nossa, eu... Pouquíssimas vezes eu fui num médico que realmente se importou com o que tava acontecendo comigo. Sim, essa é a pior bosta, né? Que aí você tá lá, eu tinha várias coisas pra confirmar, pra perguntar. Sabe quando a pessoa pega e fala assim, ah, vamos fazer isso, não sei o quê. Tá, então tudo bem, vamos fazer tal coisa. Aí ela me mandou, tipo, embora, assim, 15 minutos. E eu nem lembrei o que eu tinha que confirmar, perguntar pra ela. Tinha que ver se trocava o remédio, nem lembrei. Nossa, eu achei isso um absurdo. Acho isso um absurdo em qualquer tipo de médico, é muito errado. Tudo bem que eles têm pouco tempo pra atender todo mundo, mas, pô, eu tô pagando uma hora, cara. Né? E é o tipo de médico que sai diagnosticando todo mundo com a mesma coisa. Tipo, ou tem todo mundo com virose, ou tá todo mundo com enxaqueca, ou tá... Escolhendo o diagnóstico do dia. Uhum. Então, galera, eu preparei as minhas histórias e uma linha temporal, por que não, né? E eu resolvi começar contando pelo meu nascimento. Bom, minha jovem mãe, minha jovem, belíssima, maravilhosa mãe, estava pronta aí pra parir seu querido pacotinho de amor, no caso, a placenta, porque eu era o pacotinho de merda. E ela foi, então, pro hospital e muita dor. Tava o obstetra plantonista, que inclusive foi quem me acompanhando durante o meu pré-natal. E existia, era parte do folclore da cidade, um otorrinolaringologista muito famoso, conhecido como Dr. Valmir. Dr. Valmir era um ícone da cidade, ele curava tudo, de pé de atleta a câncer de pulmão, estado fase 4 e metástase. Ele Nossa. Curava tudo, o cara era um gênio. E a minha mãe tava lá sendo atendida pelo obstetra, e o cara é um cuzão, assim, é o famigerado cuzão. E o obstetra deu pra ela uma injeção de uma substância que ela tinha alergia, e a minha mãe começou a entrar em aquele choque alérgico, sabe? Anafilático. Isso. Anafilático. Isso, choque anafilático, perfeito, obrigada aí. E o cara, assim, zoou tudo. Aí a minha mãe não conseguiu fazer o meu parto. Ela ficou muito nervosa, eu não quis mais o médico. Ela mandou chamar o Dr. Valmir. O Dr. Valmir era um famosíssimo pinguço. E ele foi lá, triplamente bêbado, fazer o meu parto. Como assim? E minha mãe disse que foi muito tranquilo. Que ela praticamente espirrou e eu saí. Peraí, Nath, tu nasceu pela mão de um otorrino bêbado. Bêbado. Meu Deus. Ok. Desculpa. Nada supera. E ela disse que foi muito tranquilo, que foi maravilhoso, que deu tudo certo. As enfermeiras, né, não foram tão legais, elas cometeram algumas violências obstétricas aí. Se vocês, meninas, deem uma pesquisada antes de onde vocês vão fazer os partos de vocês, porque esse tipo de coisa acontece ainda hoje em dia. E acontece muito, né? Não é só em muitos que acontecia. Mas a minha teoria é, Dr. Valmir chegou forte na manguaça, né? Tinha tomado umas 17 polar e meia. E eu acho que ele chegou e falou boa tarde pra minha... Bom dia, porque eu cheguei na hora do almoço, né? Gordo é foda. Falou bom dia pra minha mãe e o hálito de manguaça dele botou a minha mãe pra dormir. E tudo aquilo foi uma alucinação. Meu Deus, que história louca. Ou o hábito de manguaça dele fez te pensar, quero, e começar a fazer forcinha pra sair, né? Acho que foi. Cara, é verdade, o Dr. Valmir era um gênio. Ele já me curou de tudo quanto era coisa, cara. Uma vez ele chegou na minha casa, eu tava convulsionando, eu já tinha ido em 3 médicos. Ele chegou, olhou pra minha mãe e falou, tira essa guria desse quarto, esse quarto tá todo mofado, a guria tem alergia a mofo. Me tirou do quarto, eu fiquei boa. Nossa! Perfeito. Pajé, doutor Perfeito. Valmir. O cara era um gênio. Saudades do doutor Valmir. Nunca vi o senhor sóbrio, só bêbado. Mas... Obrigada por tudo, doutor Valmir. Acho que era isso. Acho que era. Acho que era manguaça. Everybody knows honey's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows. Fun from her curls, and you fake just like a woman. Yes, you shake just like a woman, and you ache. Vamos entrar, vamos continuar nessa linha de nascimento, né? Esse bendito desse ginecologista que eu comecei a ficar me consultando com ele depois da mãe do meu crush. Um belo dia eu chego lá, né? Rafaela arruma namorada e diz que Rafaela quer anticoncepcionais. E aí fazemos todos os exames e tudo mais. E aí o belo moço me diz que, olha, eu não vou te dar anticoncepcional porque você tem uma pequena disfunção, um pequeno problema nos ovários, que se eu te der anticoncepcional, você vai piorar muito. Então, eu não vou te dar anticoncepcional, tá? E não se preocupa. Faz os testes direitinho, saiba direito com quem você vai ficar, porque você nunca vai engravidar na vida. Aí eu, se eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, olha, você não vai conseguir engravidar. Eu acho que nem se a gente fizer um tratamento com você, você conseguiria engravidar. Você teria que fazer inseminação artificial e tudo mais. Ok, Rafaela sai do consultório duplamente confusa. Era um misto de tristeza com um misto de muita alegria. Ahá, não vou precisar de anticoncepcionais. É? É uma alegria momentânea, né? Tipo, por agora tá tudo bem, mas e aí? Do futuro, se eu quiser. E mais pra frente. Pois é, porque não imagino. É que eu não quisesse. Eu sempre achei que eu não queria ser mãe. Mas você nunca espera que alguém diga que você não tem possibilidades pra isso, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que era um choque, ao mesmo tempo era uma ah, eu sou jovem, não vou querer ser mãe. Vamos, ok. E aí, minha mãe olhou pra mim, e aí, sábia mãe, olhou pra mim e disse, não confie no que este médico está dizendo, porque o que você tem, eu tenho e tive duas. Ai, mas ai, aí, ai, Rafaela ai. Vai acreditar na voz de quem? Ah. Na voz do médico. Ok, passa-se mais ou menos 6 meses depois da última consulta, Rafaela começa a enjoar. Eu não aguentava sentir o cheiro de nada. E minha mãe olhava pra mim e dizia, você está grávida? Eu, mamãe, eu não posso engravidar. Eu sou estéril. Mamãe, não posso engravidar. Resumindo, Rafaela estava grávida. Ai. Minha mãe minha doce mãe, que não é nada troll, tira uma foto da minha barriga e manda para o médico. Claro. Olha aí, doutor. Doutor fulaninho. Passa bem, 4 meses, descobrimos agora. Ou seja, 2 meses depois do que o rapaz me disse que eu não poderia engravidar, eu engravidei. Ele tava sóbrio no dia da consulta? Não, ele tava completamente sóbrio. Mais sóbrio, ele ficou... Se ele tivesse bêbado, ele saberia. Você tinha que ver a cara de choque quando eu cheguei com o Gabriel no braço, porque eu fiz questão de ir, né? Óbvio. Mas, doutor, minha impossibilidade de engravidar, o nome dele é Gabriel. Ele disse, mas isso é impossível. Eu disse, doutor, pois diga a impossibilidade a ele, porque ele está aqui, não é? Sou mãe. Mas foi, gente, foi um erro. Não é um erro médico, né? Porque minha mãe sabia. Mas ele me jurou, gente. Ele jurou, pé junto, que eu nunca ia poder engravidar. E eu engravidei 2 meses depois. Eu não sei se foi uma praga. Eu não sei se foi um presente. Eu não sei. Eu sei que eu disse que não podia ir. 2 meses depois eu estava lá, milagrosamente grávida. Não é? E aí, eu já emendo com outra coisa. E aí, nessa época, né, ele não era obstetra. Então, eu tive que arrumar outro obstetra. Ele só era ginecologista. Quando ele soube que eu estava grávida, ele disse, olha, eu vou passar você para outra pessoa. E aí, ele me passa para uma médica, uma doutora. E aí, eu já fui para ela, né? Ele disse, olha, ela é ótima, vá para ela. Só que eu acho que a médica, ela tinha um problema de amnésia. Porque todo dia que eu chegava lá, ela esquecia meu nome, meu prontuário, quantos meses eu tava. Ela esquecia tudo. Então, toda vez que eu chegava lá, ela fazia, como é seu nome? Eu fiz, doutora, a senhora tá com minha ficha. Ah, não, a gente vai preencher uma nova ficha hoje. Resultado. Toda vez que eu chegava, ela pedia o mesmo ultrassom. Ela passava os mesmos remédios e eu não me dando conta. Eu tinha que ter alguma coisa errada. Aí eu dizia, doutora, a senhora lembra de mim? A última vez que eu fui pra ela, eu disse, doutora, a senhora lembra de mim? Ela fez... Lembro, minha filha, mas o problema é que eu estou fazendo um acompanhamento com você. Eu disse, doutora, mas toda vez que eu venho aqui, a senhora me diz a mesma coisa. A senhora pergunta com quantos meses eu estou. Eu estou vindo aqui desde que eu descobri, e eu já descobri atrasado. Por final das contas, a mulher, na cabeça dela, eu estava com 4 meses. Só que quando eu cheguei para fazer o acompanhamento com ela, eu tinha descoberto que estava grávida. E eu estava com 4 meses. Ou seja, eu já estava com quase 6 meses e na cabeça da médica eu estava com 4. Mesmo ela olhando os ultrassons. Então, eu não fiz ultrassom. Eu tomei os remédios errados. Eu fiz o acompanhamento todo errado. Porque minha médica realmente parecia como o doutor de Natália. Ele estava completamente drogada. Porque toda vez que eu ia, a mulher esquecia de quem eu era. Eu não sei o que aconteceu, gente. Ela não lembrava de mim, sabe? Quando você... Não era que ela fosse me tratasse rapidamente, mas ela parecia que não lembrava que eu existia, sabe? Ela parecia realmente que eu não estava ali, não é? Então, um médico comete o erro dizendo que eu não posso engravidar e me passa para uma médica que tem problema de amnésia. Esse cara te odeia. Eu acho também. Eu sinto isso. Eu acho que ele disse assim, olha, depois de ter dito que ela não podia engravidar, ela engravidou, vou mandar ela para qualquer um, porque... Alguma coisa vai resolver aquilo ali. E aí foi, gente. Eu não tenho sorte com médico. Eu tenho muito problema com médico. Pra eu encontrar um que me dê bem, é muito complicado. Eu quero dizer aqui, fazer um pequeno comentário, Galdério, e te dizer que... Então, tu é daquelas, como chama aqui do Rio Grande, uma baita de uma parideira. Porque deu tudo certo. É, foi, mulher. Deu errado e deu tudo certo. Deu tudo certo. Pois é. Deu tudo certo. Incrivelmente deu tudo certo. No dia que ele nasceu, deu como que foi? O Gabriel, ele nasceu prematuro porque eu tive eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Então, eu não podia entrar em trabalho de parto. Uhum. Então, a gente teve que fazer a cirurgia antes que eu entrasse em trabalho de parto. O trabalho de parto de Gabriel foi estranho também, porque eu não conseguia pegar anestesia. Ai. Então, assim, todas as anestesias que me davam, elas não pegavam. Não sei porquê. Então, eu tomei mais ou menos uns 6 hacks para uma pegar. Então, na hora que ele dava hack, aí quando ele começava a encostar o bisturi, eu tava sentindo o bisturi. Então, foi muito tosco. Ai. Né? É, foi credo. Muito, gente, foi muito tosco. E aí, não pegava. Até que, não sei que milagre foi, trocaram anestesista, chamaram outro anestesista. Sei que o cara conseguiu fazer um milagre, e aí pegou, e aí nasceu. Só que as enfermeiras que estavam comigo, elas também tinham problema comigo. Gente, eu passei por uma sequência de problemas que só Jesus. Elas achavam que eu com 15 anos, eu cortei metade dos meus peitos fora. Com 15 anos, eu tirei 1 quilo de cada peito. De mama. E aí, quando eu fiz a cirurgia para tirar os seios, o médico me disse, olha, você nunca vai poder amamentar. Outro que me disse, você nunca vai poder amamentar, porque o seu peito ele foi completamente reconstruído. Não vai conseguir, não tem mais glândulas mamárias, aí não vai dar certo. Não tem canal para sair leite, aí não adianta. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu avisei para a médica, pro meu obstetra, eu disse, olha, eu não vou poder amamentar. Então, quando ele nascer, avisa que eu não vou ter o leite. Então, que dê um complemento. E aí, eu vou vou pro quarto. É, ele ficou um tempo na incubadora. E quando ele vem pra mim, a menina bota o peito pra fora e coloca a criança no peito. E Gabriel esguelando-se de chorar. E ele esguelava-se. E eu disse, gente, eu não tenho. Isso é uma coisa que acontece com qualquer mulher. Vai aparecer. Eu disse, moça, não tem como aparecer. Vai sair sangue e não sai leite daí. Não tem como aparecer. Gente, eu passei 3 dias tentando dar leite a Gabriel e sem leite. E o pessoal se recusava a dar o complemento. Não vai dar complemento para esse menino, porque você tem leite. Só vieram dar complemento quando o médico chegou e disse assim, eu esqueci de avisar, ela não tem leite, porque ela fez cirurgia plástica. E o menino, coitado, 3 dias. Gente, se não fosse mamãe e comprar um complemento e dar o complemento, Gabriel estava sem comer até hoje. Porque ela disse, mas o hospital não deixa. Gente! Gente, eu dizia, eu olhava pra ela, gente, eu não tenho. Ela teve uma hora que ela pegou meu peito assim, aí apertou, e disse, um peito deste tamanho tá cheio de leite. Nossa! Eu fui cidadã. Ai, que asco, hein, cidadã. Esse poder. E, gente. Ai, que vontade de dar um murro pro lado. Que inveja, né? Aposto que ela usa o sutiã 32, uma filha da puta dessa. E a cidadã, ela tirava foto, porque tem aquelas campanhas de você tirar foto da mãe dando primeiro. Só que assim, a minha foto do primeiro mama é triste, porque é a enfermeira apertando o meu peito até dizer chega, pra tentar sair alguma coisa, o Gabriel se acabando de chorar e todo mundo fazendo aquela cara plácida de, oh, ela tá dando de mamar a primeira vez. Ai, pobre criança. É no mínimo tosco, gente, é no mínimo tosco. Mas foi, esqueceu de dizer que eu tinha feito uma cirurgia plástica e que eu não tinha leite. E realmente, eu não dei. Elas forçaram tanto que não tinha como sair leite, mas eu produzi leite. Nossa. Então, Pedro ficou dentro do peito. Ai, deve ter doído até a morte. Ai, a gente tira com uma seringa, não é? Enfia e faz uma punção. Porque tá lá. Não. É, gente. Foi lindo. Foi maravilhoso. Se eu contar a sequência de tristeza da gravidez, assim, o dia seguinte do parto é uma coisa lamentável. Porque é o dia de você colocar gases para fora. Então coloca você para andar no corredor para soltar gases. Eita. Imagine o que é um corredor de uma maternidade com umas 15 grávidas andando, soltar segurando o soro e soltando gases. E o médico, olha. Eu literal cagando e andando. Isso. Aí o médico faz, olha, arrote, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, viu? Olha, é pra você arrotar e pra soltar gases. E aí entope você de Coca-Cola pra você soltar gases. E aí você vai andando no negócio. Aí enquanto um arrota, a outra peida. Enquanto a outra que peida, sinfonia. É digno. Ai, gente, de você que fazer comunidade um filme. Linda. Gente, peraí. Eu ia ganhar a Coca-Cola e eu ia ser autorizada a ficar andando peidando publicamente. Eu quero! Isso é maravilhoso. Isso é a Disneylândia brasileira. É a Disneylândia. Mais Disneylândia ainda é quando o pai do seu filho vai com você de mãozinha dada, porque você não pode caminhar sozinha, né? E você vai fazendo inveja nele, né? Porque ele não tá liberado de botar e peidar só você. Me deixem sair do tema rapidinho. Mas foda-se, seu churume não há regras. Eu tenho uma história sobre peidar do lado do Boff. Então, eu e meu namorado temos um ritual, tá? Toda noite antes da gente dormir, quando a gente vai dormir junto, a gente fica olhando memes no YouTube, tá? É dar risada e dormir feliz, sabe? É, tipo, sexo? Não, a gente tá junto há 5 anos, a gente olha memes. Melhor forma de se divertir antes de dormir, não é? Claro. Aí, nós estávamos olhando memes e ele me mostrou o Drop It do Ai Meu Cu. Drop It. Sério, eu ri tanto daquilo que eu, tipo, só tenho 7 puns, assim, em seguida, rindo, sabe? Aí eu comecei a rir do meu próprio pum, e eu peidava porque eu ria, e eu ria porque eu peidava. Meu Deus, é um loop. E ao mesmo tempo eu ria, e eu sentia vergonha, e eu não sabia o que fazer. E meu namorado passou mal de rir, ele sentou na cama e começou a rir, eu conseguia respirar. E ele riu tanto de mim que eu comecei a chorar de vergonha. Ai, tadinho. E eu chorei. E ele me abraçou. Ele falou, não, tudo bem, vou te mostrar uma coisa interessante pra tu esquecer isso. Que bom, muito obrigado. Aí ele me mostrou um vídeo que era uma aranha na parede, assim, uma aranha enorme, tipo, do tamanho da cabeça do cara. E o cara tá tentando matar a aranha com um caderno, eu acho, sei lá, ou com um sapato. E a aranha pula na tela e te dá um cagaço. Aí o que aconteceu? Ah, dessa vez você cagou, né? Não é possível. Se cagou toda. Essa vez ela peidou e ficou meio molhada. Eu peidei de susto. E aí eu comecei a rir do meu peido e peidado porque eu ria. E eu entrei isso de caraca, olha. Até eu chorar de novo e ele ficar com pena. Gente, eu até o dia da cirurgia, eu nunca tinha feito nada. Eu nunca tinha soltado um arroto perto do pai de Gabriel. Nunca! Gente, aí o médico, quando eu voltei pro quarto, eu voltei tão constrangido. Aí o médico disse, é, papai, esse é o seu futuro, tá? É aguentando o peito da mulher e do filho. Eu olhei pro cara dele, cara, que descanso! Meu Deus, eu quero de volta. Eu disse, gente, que coisa triste. Aí ele fez, olha, não se preocupe, mulher grávida e depois no pós-gravidez, não tem problema, tá? Isso acontece, isso é normal. Só que assim, passou, só que depois disso, o pai de Gabriel passou todos os dias da minha vida dizendo, eu nunca vou esquecer, tá? Daquele dia que você peidou o meu lado. Momento mais romântico da sua gravidez. Gente, é lamentável, né? Olha. É, se o Eliezer me diz isso, eu choro. É, foi muito triste, gente. Foi muito vergonhoso. Mas, ao mesmo tempo, hilário, tá? Porque era como a Natália tá dizendo, você ria porque peidava. Imagine eu olhando várias grávidas fazendo. Né? Porque eram muitas. Eram muitas. Cara, eu tô imaginando esse corredor. Você não podia culpar ninguém, sabe? Acontecia. Sabe aquele ambiente que você se compadece da dor do outro e você só aceita? Não tem. É o corredor mais cheiroso do Brasil, com certeza. Consegue superar o corredor de peito. Um pouquinho mais pra frente, quando eu era criança, já, assim. E aí, uma vez, a minha mãe me levou pra tirar sangue. E, é claro, minha mãe tava me levando no médico. Então, eu tava vestida toda bonitinha, toda arrumadinha. E toda comportada pra não tomar uns guaspos, né? Não tomar umas porradas. E aí cheguei lá e tava as enfermeiras lá que iam tirar o sangue. E aí elas começaram a conversar enquanto preenchiam a ficha lá. E aí começou a virar uns assuntos do tipo, nossa, como ela é educada. Nossa, mas que menina linda. Nossa, mas que menina educada. E toda hora falando nisso. E minha mãe sempre foi daquele tipo que gosta de ouvir essas coisas, então aumenta, sabe? Tipo, ah, as meninas lá de casa são muito educadas mesmo, não posso reclamar, não. E tá, só que desde pequena até hoje, a minha veia é muito difícil de pegar. Então, quando eu vou tirar sangue, normalmente eu tomo algumas picadas, assim, porque não conseguem pegar rápido. Nesse dia, a menina que foi tirar o meu sangue, eu acho que ela era meio novata, sabe? Então, ela era que tava mais falando, tipo assim, nossa, mas você é tão educadinha, tão bonitinha. E lá, tipo, tentando me distrair enquanto arrumava tudo. Ela enfiou a agulha e a minha veia escapuliu. Só que eu acho que ela era novata, porque quando a veia escapuliu, em vez dela tirar e enfiar de novo como todo mundo faz, ela deu uma rodada na agulha. Ui! E assim, na hora que ela fez isso, que elas foram entender a menina bonita e educada, porque eu comecei a gritar. Filha da puta, piranha! Caralho! Tá doendo muito! Pá! E eu lembro até hoje que, tipo, quando eu fui parando, que eu fui olhando pra cara da minha mãe, a minha mãe queria morrer. Minha mãe queria estar morta. E eu falando, tipo, faz essa piranha largar meu braço! Que não sei o que é. E chorando e gritando muito palavrão, assim. É claro que, tipo, eu tive que tirar sangue. É claro que eu tomei uns puxão de orelha. E é claro que depois eu ainda tomei um esporro quando eu cheguei em casa ainda. Por causa disso. Mas, gente. E ela queria que tu fizesse o quê? Que tu aceitasse a dor. Sabe, tipo, eu acho que minha mãe não sabia que eu sabia tantos palavrões. Eu acho que foi por isso que ela ficou assustada aquele dia. Ah. Com certeza ela não sabia que tu sabia todos os palavrões. Aí ela chegou em casa e falou: caralho, não sei, aprende esses palavrão, filha da puta. Eu dizia que eu tava possuída. Eu não sei o que aconteceu, eu estou possuída. Você sabe que quando eu tava na primeira série, eu fui acusada de ter chamado uma colega de puta, né? E eu sempre fui uma criança muito otária. Eu era uma criança muito otária. Qualquer história, tipo, eu acreditava, sabe? E a professora chegou pra mim: Natália, por que que tu chamou a coleguinha de puta? Professora, eu não chamei a coleguinha de puta. Até hoje eu me lembro dessa história, cara. Não, mas... Não, Natália, tu chamou a coleguinha de puta. Isso é errado. Tá. Aí a minha mãe, né, foi chamada lá na escola. Foi um fenômeno, assim. Aí brigaram comigo, fizeram assinar o caderninho preto. Foi horrível, foi... Sim, minha mãe queria, tipo, me enfiar no buraco, sabe? O meu único drama na história real não era eu estar sendo acusada de uma coisa que eu não fiz. Era o que raio significava ser uma puta. E aí eu comecei a perguntar pra todo mundo que eu conhecia. Tia, o que que é puta? Nossa. Pai, o que que é puta? E comecei a perguntar pra todo mundo e nunca me falavam o que que era puta. Ah, quando descobriram que na verdade foi que chamou a outra criança de puta, foi até num bilhetinho e tal. Aí a professora veio me falar comigo, me pediu desculpa, disse que não ia mais acontecer, me comprou um caderno da Barbie e tal. Aí, ao invés de dizer obrigado, de eu ficar feliz, você sabe o que eu falei pra ela? Professora, o que que é puta? Eu levei muitos anos pra descobrir o que era puta. Eu fiquei curiosa, cara. Eu queria muito saber o que era uma puta. Eu quero fazer um adendo aqui. Hoje em dia, a criança que chamaram de puta é uma puta mesmo, tá? Não tenho nada contra putas, mas ela é. Só pra... Puta. Só pra dizer. É, eu vou só emendar a história dos bebês, já que você falou de quando você nasceu, a Rafa falou de quando o menino dela nasceu, que quando eu nasci, minha mãe conta, na noite antes de eu nasci prematura, eu nasci de 8 meses. Então ela não tava esperando eu nascer naqueles dias, né? Ela conta que ela passou o dia inteiro no banheiro com vontade de cagar, achando que ela tava com muita vontade de cagar. Quase que eu nasci direto na privada, tá ligado? E aí... ela tava reclamando pro meu pai que tava com dor. Aí meu pai brigou com ela que ela não tava com dor nada, não sei o quê. Aí eles brigaram. Aí ela dormiu no sofá com barrigão de 8 meses. E aí ela tava entrando em trabalho de parto. Aí levaram, aí meu pai, tipo, percebeu que foi meio babaca, levou ela pro hospital e tal. Não, antes disso, a bolsa dela estourou. E aí minha mãe é muito ligeira, assim. Não tem essas dos filmes, ai meu Deus, a bolsa estourou, vamos correr. A bolsa estourou, ela foi tomar banho. Porque tinha, lá em Minas tem uma lenda de que quem tá no resguardo não pode lavar o cabelo. Não sei se vocês já ouviram falar essa história. Ah, é verdade. Uhum. Aí ela falou, o quê? Eu vou lavar meu cabelo, vou ficar um tempão sem lavar o cabelo. Aí ela foi, tomar banho, bem de boa. E aí, me levaram pra nascer e tal. E eu tenho uma mancha na cabeça, uma mancha de nascença, que é laranja, meio avermelhada. E quando te derrubaram de cabeça da, da caminha, foi? Foi bem isso que meu pai achou. Tá explicado. Meu pai olhou a mancha e achou que o médico tinha me, sei lá, feito aquele machucado, sabe? E brigou com o médico bem no dia do meu nascimento. E pra... Meu pai é foda, hein? É, meu pai é loucaço. E pra finalizar bem a história, onde eu nasci, hoje não existe mais o hospital. Era metade hospital de maternidade, metade hospital psiquiátrico. Ainda não me disseram qual metade eu nasci, mas eu nasci lá. Então, não sei. Tá explicado, galera. Eu não sei. Não sei do que vocês estão falando. E o pior é que quando eu ouvia essa história de que eu nasci no hospital psiquiátrico, e quando eu era criança, acho que um dos meus maiores medos era esse, assim, de ser louca e ninguém me contar, sabe? Sabe? Meu Deus, quem vai te contar que tá louca? E todo mundo conviver comigo de boa, assim, sem falar, sem eu perceber. Não faz sentido. Ah, meu Deus. Eu acho que eu mereço contar a história da primeira vez que eu fui na ginecologista, porque eu acho que pra todo mundo é traumático. Sim. Mas pra mim foi bem traumático. A minha mãe é super, super, super, super conservadora. Quando eu fui na ginecologista, é porque eu não aguentava mais a cólica. Tipo, eu tinha tanta cólica que eu chegava a me morder os braços, assim, pra aliviar a dor que eu sentia na minha barriga. E quando eu menstruei a primeira vez, pra vocês terem noção como é aqui no interiorzão, a minha mãe fez uma janta e chamou todas as minhas tias pra comemorar, porque meu eu menstruei. Deus. Ah, bem-vinda, passei por isso também, amigo, perto da minha mãe. Que horror! Meus vizinhos todos sabiam, só ficava de minuto em minuto alguém tocando a campainha. Parabéns, virou mocinha! Muito obrigada. Meu Deus, que bizarro! Eu, como fiquei muito novinha, assim... Aí o que acontecia era, tipo, todo mundo que eu chegava perto tinha alguma, sabe, da galera velha, se cutucava e falava assim, ela já virou mocinha. Aí a outra falava, ah, não acredito. Aí ela falava, é verdade. Que puta, que ela horror. Já virou mocinha. Bom, pois então, e eu sofri durante 3 ou quase 4 anos de cólicas horríveis e a minha mãe não queria me levar no ginecologista porque ela achava que automaticamente eu ia sair dando, né? E eu era, tipo, a criatura mais feia do mundo pra um bofe me querer naquela época, tinha que ser muito guerreiro. Mas tudo bem, né, gente? Aí a minha mãe me levou e eu falei pra médica, nossa, eu não aguento mais a dor, sinto muita dor. E ela me olhou, a primeira coisa que ela já me falou foi, tu já transou? E eu falei, não. Tu tem namorado? Não. Tá, mas tu já transou? Não. Tu já transou com teu namorado, mas eu não tenho namorado. E ela ficou falando várias vezes. Não, mas tu tem namorado, já fizeram outra coisa. Eu não tenho namorado, eu nunca tive um namorado, eu nunca vi um pinto, eu falei pra ela. E eu tinha tipo 16 anos, eu nunca vi um pinto. E ela falou, tá bem, tu quer que eu peça pra tua mãe sair? Não, eu não quero, não precisa pedir pra minha mãe sair, eu nunca fiz nada, pô. Eu já tava me sentindo culpada por ter visto um pinto que nunca vi, sabe? Eu já tava sentindo culpado. Aí ela falou, não, tudo bem, então vamos ali pra outra salinha. Aí eu cheguei a outra salinha e era uma cama. E tinha aquelas dois lugares pra tu colocar os pés, sabe? E abrir bem a perna. E aí eu fiquei, puta, mano, ela vai olhar minha buceta, não pode ser. Aí ela falou, deita aí, tira a roupa. Aí ela me fez sentar e ficou apertando meu peitinho, assim, meu peitinho minúsculo na época. E aí ficou me perguntando o que eu sentia, cara. E tipo, aí eu falei pra ela, nossa, tu não vai me dar nem um vinhozinho antes. Aí ela deu risada, falou que era muito engraçado. Aí mandou me deitar e começou a colocar a mão. Gente, pelo amor de Deus, que violência. Aí ela deu uma olhada e falou: o que tá acontecendo aqui? Não é da mais bonita, né? Não é como se tu fosse ser atriz pornô. Mas tudo bem, tá tudo normal. Que tipo, tu aperta minha meu teta, Deus, deixa pelada nesse frio. Como e tu ainda assim? Fala que a minha pepeca é feia. É sério, ela me falou isso. Eu fiquei super constrangida, minha mãe também ficou super constrangida. Porque, né, como é que chama a buceta da minha filha de feia? Ela voltou pra antessala e como se não bastasse toda a agressão que ela já tinha feito comigo. Gente, que absurdo, não! Ela, pra curar a minha cólica, entre aspas, né, ela me mandou tomar Selene, que, não sei se você sabe, mas Selene é uma pílula anticoncepcional super porrada, é uma das mais fortes que vende aqui no Brasil. E normalmente dão pras mulheres que já tiveram filho, tá? Eu tinha 16 anos, eu menstruava uma vez a cada quase 40 dias, sabe? E era uma porrada. Ela me deu ininterrupta, 6 meses. Eu fiquei 6 meses sem menstruar. Gente, curou a minha cólica? Curou. Mas quando a minha menstruação veio, eu fiquei 16 dias menstruada. Eu chorava de dor. Eu me retorcia, eu nunca meu senti Deus. Tanta dor na minha vida. E olha que eu já tive muita coisa. Eu já fiquei doente várias vezes. Eu nunca senti tanta dor quanto eu senti naquela vez. Aí depois eu ainda tive que fazer um outro tratamento com ela, porque eu não tinha nada de prolactina e nada de progesterona, então eu tive que começar a tomar hormônio. E foi quando o meu corpinho de menina começou a se desenvolver. Mas assim, foi bem horrível, foi uma agressão e eu nunca mais fui no ginecologista desde então. Eu tenho trauma de ginecologista. Foi a primeira e a última vez que eu fui no ginecologista. Esse ginecologista que errou com relação a Gabriel, pelo menos isso ali eu não tenho o que dizer. Ele é muito, muito sensato na hora de fazer o exame. E talvez por isso que eu gosto tanto dele. Porque ele vai dizendo a você tudo que ele vai fazer, mesmo que você não entenda o que ele vai fazer. Mas ele diz porque ele tá fazendo cada coisa. Sabe, a primeira coisa, ele manda você tirar o sutiã, né, e começa a fazer a... Ele só, olha, eu estou apalpando pra lhe ensinar a fazer o exame de mama. Em casa eu faço sozinha, sabe? Então, cada minuto que ele vai fazendo uma coisinha, ele vai ensinando. Quando eu sentei lá na coloquei as pernas pra cima e tal, que na primeira ginecologista que eu fui, ela não fez esse exame, porque eu era muito nova, eu tinha 11 anos, então ela disse, não fez. Ela só deu uma série de indicações e tal, mas ela não fez o exame como devia ser feito. E ele fez. E aí, quando ele foi fazer, ele foi dizendo, olha, sabe o que é isso? Ele foi me explicando. Mas, gente, na hora que ele me mostra aquele bico de pato que ele vai colocar... Porque ele, quando você é virgem, você não bota, né, todo. Mas ele tem que abrir um pouco. E aí, tem um bico de pato que eu disse, moço, o que é isso? Ele disse, eu vou colocar, mas não vai doer, eu juro que não vai doer. Ele disse, você só vai sentir um gelo. É, eles falam. Ai, meu Deus, que horror. Gente, que negócio desconfortável. É gelado. É muito gelado. Você começa a sentir ar entrando. Gente, que porcaria é isso? Ele fez, tá machucando. Eu estou machucando, não. Mas parece que você ligou um ar-condicionado dentro de mim. Porque tá gelado. Tá muito gelado. Tire isso. E, mas assim, ele é muito explicativo, sabe? Ele é tão explicativo que você fica sem graça. Porque ele está dizendo, olha, eu vou usar isso. Eu vou usar aquilo. Tá vendo? Ele fez isso. Com licença. Né, ele faz. Ah, tua buceta é bonitinho, obrigada. Ah, não, não. Ele nunca chegou nesse nível de intimidade não. De elogiar nenhuma parte. Eu acho que, na real, que ginecologista mulher é meio. Sempre meio grossona, assim. Sempre vai na louca, fala, ah, beleza. Às vezes você fala assim, ah, eu sinto dor. Ah, não sente nada, eu também sinto, sabe? Nessas coisas. E geralmente, quando é homem, é mais cuidadoso. Eu também já fui em homem que foi assim, ah, com licença, e vou aqui fazer isso, por favor, com licença, sabe? É bem, geralmente é cuidadoso. A gente ouve muita história de abuso e tal, mas minhas experiências são geralmente boas, assim, eles são bem cuidadosos, bem, bem profissionais. Nossa, eu não entendi o meu corpo por muito tempo, eu não entendia nada do que estava acontecendo, porque eu não tinha ninguém pra me explicar, sabe? Pra minha mãe sempre foi tudo muito tabu, e eu não tinha nenhum médico pra me falar nada, e eu achava tudo muito estranho, sabe? Eu achava tudo muito estranho mesmo, eu não entendi como meu corpo funcionava, até eu ter que começar a ir atrás das coisas sozinhas. Então foi super tenso. Esse é um ponto importante, né? Que a gente tem que procurar esse auxílio, tem que procurar essa ajuda. Tem que procurar qualquer dúvida, assim, a gente tem que ter essa pessoa para tirar essas dúvidas. Qualquer dúvida. Todo médico, principalmente ginecologista, assim, questão de mulher, que a gente é muito íntimo a nossa relação com o médico ginecologista, que a gente expõe muita coisa. Então, qualquer dúvida, a gente tem que ter alguém para levar. Isso é muito importante. Quando aparece alguma coisa esquisita no corpo, quando você tá achando alguma coisa estranha. Se acha estranho, tem que conferir, assim. Que o corpo humano é muito sensível, é muito, muito frágil, sabe? Todas as doenças do corpo feminino, o câncer de colo de útero, o câncer de mama, é muito devastador, assim, porque não tem sintoma, você não cuida, não fica se observando e do nada você já tá... É por isso a prevenção pra nós é tão importante, porque não é como se pros homens não seja, mas a grande maioria das doenças que acometem aí o sistema genital feminino são assintomáticas. Sim. Então por isso é importante a gente falar sobre essas coisas. Exato. E mais, gente, essa questão do autoexame é importante, sim, porque às vezes você já começa a detectar. Mas, pelo menos no meu caso, eu não consigo notar. Eu juro, eu, por mais que eu apalpe, eu não consigo notar em mim. Então, eu preciso realmente estar consultando um ginecologista e fazer os exames direitinho na época tem que ser feito, porque assim, às vezes sozinho você não vai descobrir, até porque essa história de você chegar em casa e dizer, pela primeira vez eu vou fazer o autoexame e eu vou detectar sozinha, é muito complicado, porque você não sabe se você tá fazendo certo, por mais que você veja um vídeo, por mais que você leia, sabe, é preciso que você vá no ginecologista pra ele dizer se você tá realmente fazendo a coisa certa, como se faz isso. E isso o meu fez, sabe, ele disse, olha, se você sentir isso aqui aí é perigoso, e aí ele ia mostrando onde é que eu tinha que apertar, o que é que eu devia sentir, se era um nódulo duro, se não era. Disse a diferença de eu sentir esse nódulo durante a época que eu tivesse menstruada e fora da menstruação. Porque disse que na época que você está menstruada, aparecem realmente alguns gânglios um pouco maiores. Então você não deveria se desesperar. Mas isso tudo, você precisa de um médico para ele te dar esse primeiro empurrão. Depois você pode fazer o autoexame em casa, mas você precisa de alguém que lhe oriente. Só tá assistindo não ajuda. Até para você manter todos os exames em dia mesmo. Até porque o autoexame, muitas vezes, ele só vai te ajudar a detectar casos mais avançados, nódulos Isso. maiores. E os exames vão te deixar descobrir coisas que estão no início, que são muito mais fáceis de serem tratadas e que muitas vezes você vai tratar sem um procedimento agressivo. Então, manter os exames todos em dia, é muito importante. Então, façam seus exames aí. E vamos contar uma história de gânglios? Eu tenho uma história de gânglios. Querem ouvir uma história de gânglios? Quero. De gânglios. Quero ouvir uma história de gânglios. Gânglios são legais. Então estava eu, Natália, bonita, pomposa, maravilhosa, nos meus 20 anos. Ano passado, pode ser. E eu acordei um dia e eu senti um gânglio na minha nuca. Super inchado, super inchado. E eu sou pseudomédica, né? Eu comecei a apertar a garganta, atrás da orelha, pra ver se eu sentia mais alguma coisa. Não tinha mais nenhum gânglio inchado. Eu não me sentia mal, tava tudo bem. Bom, beleza. Tá tudo bem, eu nomeei ele de Hipólito e vida que segue. Aí eu continuei com o Hipólito começou a ficar muito grande, Hipólito começou a ficar de um tamanho que não dava mais pra suportar, tava começando a ficar ruim pra dormir e tal, e aí no outro lado da minha cabeça nasceu Tibério amigo de Hipólito, né, brothers, Tibério um pouquinho menor, um pouquinho menos pomposo que Hipólito, bom, vou no médico, né, e eu tava numa peladura bárbara, né, tava foda, aí eu fui no SUS. Foi a primeira e a última vez que eu fui no SUS. Tá, tudo bem, às vezes tu vai no SUS, tipo, no pronto-socorro, tá, pra verificar se tá tudo bem, etc, etc. Mas eu fui na fila do SUS, que tu vai lá no INSS pegar ficha, sabe? Eu fiz isso. Que cagada. Eu tive que ir 3 dias, tá? Três manhãs pra conseguir ser atendida. Quando eu fui atendida, o médico me olhou, tocou o Hipólito, tocou o Tibério e disse o seguinte: olha, isso aqui deve ser alguma infecção na garganta que te deu muito forte. E eu sempre fui de ficar muito doente. E o inverno aqui no Rio Grande é bem rigoroso, assim, não é fácil. E eu fico bastante doente. Eu chegava a ter, tipo, 7 gripes por ano, sabe? Esse era o meu normal de gripes. E então eu pensei, ah, pode ter sido alguma laringite, alguma amidalite que eu tive, que eu tenho isso o tempo inteiro. E me deu um remedinho pra desinchar aquilo ali. E falou, ó, toma isso aí 20 dias e tudo bem. Aí eu, tá, continuei tomando o remédio, né? Acreditei no doutor. O doutor era brother do meu pai disse que o doutor era bom, acreditei no doutor. Bueno, grande cagada, né? Eu continuei tomando o remédio até o final, como ele mandou, e eu comecei a dormir mais ou menos umas 18 horas por dia. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu só queria dormir. Meu e Deus. Dormir. Meu pai achou que eu tava em depressão, mas na verdade eu tava era doente, né? Aí então, me levaram no médico, de novo, naquele mesmo filho da puta, e ele falou, olha, eu vou te encaminhar pra uma doutora lá em Bagé, que é onde eu moro agora, e tu vai lá e faz os exames. A doutora, tipo, me olhou, tocou o Hipólito, tocou o Tibério, e ela falou, menina, como é que tu tá em pé? Daí eu falei, eu não sei. Aí ela começou a tocar meu corpo, ela disse, tu tá toda inchada. Praticamente todos os gânglios do teu corpo estão inflamados. Tu tá muito doente, ela falou pra mim. Eu não sei o que, que é que tu tem. Provavelmente é uma infecção tipo uma mononucleose, alguma coisa assim. Aí ela me pediu uma pilha de exames. Ela falou, olha, na melhor das hipóteses, é uma laringite que tá tipo recolhida, entre aspas, assim, tá? Vamos facilitar o português. Mas, e na pior das hipóteses, tu tem um quadro de toxoplasmose. Bom, tudo bem. Fui fazer meus exames, né? Fiz as pilhas de exame que tinha pra fazer, vários. Quando eu fui buscar meus exames, eu tava super nervosa, porque eu não queria ter toxoplasmose. Pra quem não sabe, toxoplasmose é uma parasitose que não tem cura. E ela diminui o teu sistema imunológico e é um parasita que vai ficar toda a vida lá enclausurado no teu corpo. E toda vez que tu ficar doente, ele vai se acordar e dizer, oi amigo, estou aqui, e tu vai se sentir uma merda. Bom, na época que eu fiz o exame, a taxa, tipo, a partir daqui, tu tem toxoplasmose, era mais ou menos 300 parasitas por ml, eu acho, microlitro de sangue, pode ser? Não sei a medida, mas era 300, tá, parasitas. E eu tinha, tipo, 7 mil parasitas. Eu tava muito doente. Eu tava doente de verdade, era por isso que eu passava doente. A médica me falou, olha, a gente vai ter que te dar um antibiótico super, super, super, super forte. E eu tomei, e o meu estômago ficou uma merda, tudo que eu comia eu vomitava, e eu fiquei super fraca, ficava doente toda hora. Então, eu tratei, aí eu fiquei boa, fui começando, meus gânglios começaram a desinchar, eu fiquei meio triste, o Hipólito era meu brother, né, a gente já tava junto há tanto tempo. O Tibério não gostava tanto dele, ele era do meu lado direito é meu melhor lado. Mas eu fui pra praia, curti e tal. Resumo da história, eu fiquei tomando polar pra caralho e espumante pra caralho na casa da minha avó, comendo porcaria, porque vó é foda, né? Ela me encheu. Toda noite ela abria uma garrafa de espumante e de dia a gente ficava tomando polar. Então eu tava bêbada o tempo inteiro durante os 20 dias que eu tava lá. E aí eu voltei muito mal, eu tava dormindo aquelas 18 horas de novo. Eu fiz o tratamento de novo e agora eu tô bem. Então eu digo pra vocês, amigos, não confiem no primeiro diagnóstico. Provavelmente aquele cara tá errado. Tem uma grande chance daquele cara estar errado. E toxoplasmose é real. Cuidem os seus gatos. E eu não tenho gato. Eu peguei toxoplasmose pela via alimentar. Então cuidem também nos lugares onde vocês comem. O podrão do tio Chico é show de bola, eu sei. Mas toma cuidado, cara. Não é só pelo de saco que vem no teu lanche às vezes, cara. Às vezes vem uns protozoários juntos pra dar um show. E aí, eu tenho vários nomes de caroços e pra gânglios, se vocês quiserem, alguém tiver doente e quiser, eu mando. Eu tenho uma lista no Excel de nomes pra gânglios, tá? Se vocês quiserem. Eu acho ótimo. É um talento que precisa ser reconhecido. Precisa ser divulgado. Sim. Caras, sempre tem um nome pros seus gangues. Ai, não, a única parte minha que eu nomeei, me tiraram. Que foi o meu apêndice, coitado. Ah. Ai, gente. Olha, o apêndice é uma coisa inútil. E é uma coisa dolorosa. Porque é um... Nossa, eu não quero nem imaginar. Gente, eu pensei... Começou... Quando eu perdi o apêndice, começou mais ou menos assim... Umas 2 horas da tarde, eu comecei a sentir uma leve pontada no pé da barriga. E minha mãe disse, isso é menstruação, né, amor? Então é cólica. Aí, Dana Buscopan. E eu sou um ser humano muito tosco pra tomar remédio. Porque se eu tomar Buscopan, eu passo 6 horas, 7 horas dormindo direto. Então, assim, ela me deu o Buscopan e eu desmaiei. Quando eu acordei, a dor já estava... Era uma dor que puxava. Eu não sei explicar, gente. É uma pontada que ela puxa, parece que ela está puxando de dentro do seu ser. Gente, eu não estava aguentando. Eu tinha posição... Sabe quando você fica de 4 na cama? Você fica em posição fetal, você fica girando a cama. Eu parecia que estava com o demônio no corpo. Sabe a menina do Exorcista se movimentando na cama? Era eu. Eu, todas as posições que você possa imaginar. Eu fiquei de cabeça pra baixo. Eu deitava com um pedaço da barriga na cama e o outro, os pés pro chão. Era horrível. E minha mãe dizendo que, achando que era cólica. E ela, vamos pro médico. Eu, nada, é cólica, daqui a pouco passa. Bom, quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu não tinha mais o que fazer. Eu gritava, eu esmurrava, eu já estava chamando Jesus de Genésio, eu já tinha chamado todos os nomes do capiroto. Mamãe disse, ela não está bem, ela está chamando o demônio. Eu estava falando em línguas, para você ter noção da situação de dor. Aí eu disse, mãe, agora eu quero ir para o hospital. Preciso. Bom, eu me lembro de entrando no hospital. Dormi. Acordo no outro dia, com minha mãe olhando pra minha cara bem incrédula. Meu pai olhando pra minha cara mais incrédula ainda. E eu, o que foi que aconteceu? Ela fez, teu apêndice estrangulou. Eu, como é que é? O quê? O teu apêndice estrangulou. Quando o médico chegou na sala, ele veio falar comigo. O coitado do médico, gente, me deu uma dó. A cara do médico era de uma tristeza. Ele era muito novinho, sabe esses médicos que parece que estavam no plantonista? E assim, ele tá bem no começo de carreira. E aí, ele chegou pra mim todo triste, e aí fez, olha, eu tenho que conversar com você. Você sabe que você perdeu o seu apêndice, né? Eu não tava pouco me deixando se eu tinha perdido o apêndice, gente, passou a dor. Aí ele fez, olha, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu não tive como não fazer uma cicatriz em você. Aí eu, hein? Aí ele fez, porque o seu apêndice, ele estrangulou. E aí, já era na época que existia aquele tipo de pinçada. Você colocava fazia vários buraquinhos, ia pinçando o apêndice sem precisar abrir. Só que como o meu estrangulou e tava de madrugada, não tinha o que fazer. Era urgência. Senão ia largar, pois, por dentro de tudo. E aí ele fez um rasgão. Muito lindo. E aí é minha cicatriz. Eu tenho nomes das minhas cicatrizes, tá? Essa é Suênia. A do apêndice Suênia. E aí Suênia tá aqui comigo. E ele disse, olha, ela vai ficar aí. Ficou um pouco grande, mas a gente não tem o que fazer. Eu disse, meu bem, com este tamanho de barriga, Suênia não vai nem aparecer. Não se preocupe, não. Mas o coitado... Gente, eu tive pena do médico. O coitadinho, eu acho que ele nunca tinha visto tanta gordura na vida dele pra poder tirar um apêndice. Porque ele olhava pra mim com a cara tão assustada. Então, olha... Eu senti pena do médico. Eu não lembrava acho mais da minha dor. Acho que ele tava com pena da dor que tu tava sentindo, criatura. Eu acho que ele tava chocado. Eu sinto. Eu acho que foi a primeira cirurgia de apêndice dele. Pode ter sido. E ele tá. Natália, ele tava com a cara de. Tipo, eu acabei de tirar um gremlin de dentro dessa cidadã. Porque ele não sabia. Ele não sabia o que tava acontecendo. E aí, pronto. E até hoje eu tenho Suênia, né? Suênia faz parte das minhas cicatrizes. Que eu gosto das minhas cicatrizes. E aí, tá lá, tá aqui. Mas o apêndice foi, gente, é horrível. Ai, é uma é pior dor. Que a dor de ter bebê? Ah, é muito. Primeiro que eu não entrei em trabalho de parto, tá? Mas eu vou te dizer que a dor do pós-parto, que é aquela recuperação de ponto, a pior dor que eu já senti na minha vida foi a do apêndice. Eu nunca senti tanta dor. Porque é uma dor que você não sabe explicar de onde tá vindo. Porque ela começa a doer no pé da barriga, só que tem uma hora que ela tá tomando seu corpo inteiro. E você treme, você sua. Olha, é horrível. Eu comparo como se alguém estivesse tentando tirar suas entranhas pela sua boca. Porque começa a latejar. Quando começa a estrangular, começa a latejar. Então, não quê? Eu não desejo pra ninguém. Eu acho que se hoje chegassem pra mim e dissessem assim, olha, você pode tirar seu apêndice antes de qualquer coisa na sua vida. E eu diria, por favor, tire isso de mim, porque eu não quero. Simplesmente leve embora, porque correu risco. Eu não quero nunca mais. É horrível. O que eu tenho mais próximo disso foi quando eu tive que fazer um exame que me apagaram. E eu quero dizer aqui pra vocês, eu entendo o Michael Jackson. Não tem nada mais maneiro no mundo do que ser dopado. Cara, é a sensação de que cortaram a linha do tempo e emendaram ela de novo. Tipo, te desligaram da tomada e te ligaram de novo. Eu fiquei uma hora e meia apagada. E foi a melhor uma hora e meia da minha vida, porque eu não vi passar. Tava tudo escuro. Eu não senti nada. Quando eu acordei, tinha um negão 2x2 me esperando. Opa! No ladinho da minha cama. E ele tava me esperando. Aí ele me pegou pela mãozinha, me colocou uma pantufinha e disse, vem cá, moça. E eu não sabia nem quem eu era. Eu só peguei a mão do cara. Eu peguei a mão do enfermeiro e falei, meu amor, me leva pra algum lugar. Me ajuda. Aí ele me pegou, a gente andou pelo hospital. Tinha várias pessoas ali tendo a sorte de estarem dopadas igual a mim. Aí então, aquele cara me levou pra uma janela linda, assim, onde tu via toda a parte de Porto Alegre que recebe uns 7 ou 8 salários mínimos, sabe, por mês. Aquela parte bonita de Porto Alegre, sabe? Aí ele me colocou ali, me sentou ali, me deu uma caixinha de suco de uva e uma rosquinha, assim. E eu me sentei e eu abracei meus joelhos e fiquei tomando aquela caixinha de suco e segurando a mão dele. Eu não queria que ele me soltasse porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia onde eu tava. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu só sabia que eu amava aquele enfermeiro e que eu amava suco de uva. Eu fiquei imaginando o enfermeiro tentando ir embora e a Nath falando, não, não me deixa. Ele era tudo que eu tinha na vida. O amor que eu sentia pra aquele cara era muito genuíno. Tipo, amor de mãe, né? O pintinho sai do ovo e ele enxerga a galinha e aquilo é a razão dele desistir. Aquilo era a minha razão de desistir, cara. Depois eu nunca mais vi ele. Saudades. Obrigada por tudo. Jesus vovó, Jesus vovó, Jesus vovó, Jesus vovó, Jesus vovó. Isso, Coringa, vai, vai, Coringa, sua véia gostosa. Vai, vai que eu vou gozar, vai, vai, vai. Ah, Beto Jamaica! Agora do Rosa e do autoexame, eu quero lembrar vocês meninas e a vocês meninos que ouvem o Choruminho dos Parça, sempre lembrem as suas meninas de fazer o autoexame. Vamos cuidar, o câncer de mama, se ele é encontrado nas fases iniciais, ele é bem mais fácil de curar. E eu tenho certeza que todo mundo conhece algumas sobreviventes aí de câncer de mama. A minha babá da infância descobriu, ele já estava em estágio 3, e mesmo assim, ela tá bem, ela tá saudável. Claro que ela ficou com algumas sequelas, mas ela descobriu e descobriu através do autoexame. Então, depois, é recomendado pelos médicos da campanha, depois dos 40 anos, as mulheres fazerem mamografias de 6 em 6 meses. Mas eu digo pra vocês, não custa fazer, é de graça em vários lugares. Vocês podem agendar, fazer, é só botar a peita lá na maquininha, não dói, é bem menos humilhante que a ginecologista. E vocês sabem que tá tudo bem, né, meninas? É verdade, é importante a gente conferir isso. É, assim, ó, principalmente se você for das minhas que gosta de uma beira e tal, porque usar bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica é um fator de risco, por exemplo. Então, você tem que observar esses fatores de risco. Se você não teve filho ainda, já é um fator de risco. Que mais? Ah, usar anticoncepcional sempre é um fator de risco. Então, a gente tem que sempre ficar super de olho em tudo que pode acontecer. Então, fazer o autoexame sempre, que é rapidão, auto-amor, galera. Acompanhar e observar as mudanças do seu corpo, conhecer você e acho que é isso, né? No site do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é www.inca.gov.br, você consegue achar quais são os grupos de risco e todas as explicações sobre câncer de mama bem detalhadas. Então vale a pena dar uma conferida, dar uma lida em quais são os grupos de risco, o que você precisa fazer se você se enquadra em algum deles. É, e também fiquem de olho quando tiver aqueles, eu não sei como é que chama aí, mas aqui chama tipo ônibus rosa ou trailer rosa, que é quando é tipo um hospital móvel que vai por várias cidades aí do país, onde vocês podem fazer os exames rapidinho, lá na passada do Trabzon, vai lá e faz. Fiquem de olho quando eles estiverem na cidade de vocês. Não custa nada, é de graça, e é muito importante se cuidar. Evitem tudo que vocês puderem evitar. Façam exercícios físicos, se alimentem direitinho, cuidem da saúde de vocês, porque vocês são tudo que vocês têm na vida. Gente, e não ter medo da mamografia. A mamografia não é um bicho de 7 cabeças. É desconfortável? Um pouco. Mas é um desconforto rápido que vai te livrar e sabe, te salvar de uma doença muito pior. Então, não ter medo. É só vai dar uma amassadinha, só vai dar uma apertadinha na teta, não vai te matar, mas o câncer pode te matar. Então, fazer a mamografia direitinho. Exatamente, não tenho vergonha aí de tomar uma apertadinha na teta. De vez em quando é bom, né? Pra dar uma variada. Né? Por que não, né? A nossa teta tá... Muita atenção, muita. Por favor. Entendam, a teta precisa de atenção, por favor. Muitas atenções. Então, deem amor pras suas tetas, meninas. Jamais se esqueçam de dar amor à sua teta. Isso aí. Eu quero, por fim, agradecer aí ao Douglas, ao Wesley, ao Gabriel e também ao Anderson, por que não, pela iniciativa de conscientizar aí o pessoal sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Isso é muito importante. E também muito obrigada aqui pela honra de poder hostear essa desgrama desse podcast, que vocês infelizmente ainda estão ouvindo por, sei lá, cento e caralho, centos episódios. Aí eu sinto muito por vocês. E eu quero também agradecer as meninas que estiveram aqui comigo, a Ingrid, a Rafaela e também a Tainê, por serem aí participantes maravilhosas e por trazerem tanta história de desgraça pra gente dar risada e aprender a procurar médicos melhores e enfermeiros maiores, por que não? Sempre. Sempre que você precisar ser dopado, você já pode sonhar que quem sabe você acorde com um negão 2x2 segurando a mão. Por favor. Eu quero ser dopada hoje. Onde? Qual é o exame que eu tenho que fazer para ser dopada? Me conta. Se vocês quiserem mandar drogas, e-mails, nudes, é lá no autocríticas@chorume.com.br. E não esqueçam aí de ouvir os respectivos podcasts das meninas, o Café com Porrada, também o Papo Delas, pra ouvir mais da Ingrid, essa menina maravilhosa que esteve aqui conosco. Confiram lá o EitaCast, que é diferente de tudo que vocês já ouviram. Tem a maravilhosa Rafaela por lá sempre que ela pode. Também temos o Fermata lá com a Tainê, o Léo Oliveira e o Leandro Pereira, que são três pessoas incríveis, falando de músicas e coisas legais. Se vocês quiserem ouvir mais de mim ou mais zoeira, vocês me encontram no Natipapo, lá no portal do Tambacast. Muito obrigada aí a todos os ouvintes. Vamos apertar as tetas. Isso, apertem suas tetas e apertem a mão do enfermeiro. Beijo, gente. E tchau. Tchau. Tchau. Night.